Atlântida, Atlântida, Atlântida. Então, com mais uma edição do Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. É com muito prazer que nós estamos aqui. Vamos até as 19 horas com os queridos do Big, a telefonia Big, que está mostrando uma grande oferta para os dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no início do programa de hoje. Um celular Samsung 5, aliás, S360. Errei o modelo. Errou tudo de novo, tudo errei devagar. O modelo. Devagar. S. Mas esse tá em promoção, 3650 Corby. Ah, o Corby. Entendeu? Cara, o Corby é o melhor, cara. Eu também acho que é o top da Samsung, cara. O S3650 Corby, com MP3 player, câmera de 2.0 megapixel, cartão de 1 giga, R$396. Meu Deus, tá dado, no TIM Infinity Pré. Agora tu troca de telefone, Maurício Amaral. Certo. Pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no Hipercard. 12 vezes de R$33. E o mais impressionante é que a promoção Infinity Pré, você paga por chamada. Ah, dá pra falar um minuto, meia hora. Isso, tem uma mina que fala nisso da TV, cara. Já pegou ela, não? Eu tô pegando. Quanto quiser, o preço da chamada não muda. É só 25 centavos. Nossa. 25 centavos de pra graça. Ficar falando 5 horas, se quiser, com a pessoa. Boa, não, entendeu? Tem que ser de mulher pra mulher. Pra entendeu, falar cinco cara? Horas, cara? Pra homem qualquer não fala 5 horas. Do Brasil. É não imperdível. É imperdível. Imperdível. Imperdível. A não ser que o cara tenha sido abandonado pela mulher. Aí fica 5 horas. Não, cara. Aí fica choramingando no celular pra mulher. Não, fica 5 horas. Fica. Fica. Fica. Contei pra vocês. Eu fiquei lá na 0 hora. Eu fiz aquela janta. 2h30, o máximo. Fica. 2h30. O cara lá na 0 hora, que eu mal conhecia, mano. Mal conhecia o cara, assim, sabe? O cara tá lá, ele se cruzou. Davi Carradine. Davi Carradine. Davi Carradine. É o galo cinza do programa. Como fala, eu dizia, Davi. O cara, eu mal conheci o cara. Cumprimentava de vez em quando, o que é? Ah, é verdade. Quando uma mulher sofre em silêncio é porque seu celular está sem crédito. Mas eu mal aí, Davi, conheci o cara, eu cumprimentava ele de vez em quando tal, e eu tava lá no banheiro, né? Urinando. Urinando é exame, né? Urinando é exame. Tá bom, fazendo xixi. Xixizinho básico, tá? Ali no mictório. E o cara se postou do meu lado. Bah. Ele também fazendo seu xixi, suponho, né? E aí ele se virou e disse assim, ó. Sabia que a minha mulher me abandonou? Putz. E eu ali, não sabia nem o nome dele. Naquela situação, cara, sabe? Eu fiquei constrangido com aquele negócio. E agora o que eu vou dizer? Não posso nem cumprimentar ele agora. Puts, nesse momento. Sabe, ter que olhar pro lado ainda. Mas né? Como é que vai estender a mão pro amigo? Pois né? Dizer, né? Pois é. E ali, né? Naquela situação, e continua ali. Dá um sacode daqui, sacode, né? E... Dá um tremelico aqui, né? Desagradável. E só isso, falou só isso não, e não, saiu. Não, aí ele continuou contando a história. Mas viu por tá. que largou? É, por que largou? Porque... Por quê? Ah, não. Bom, aí cada um com seus problemas. Né? A parte mais legal da história da Vila. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de terça-feira, mês de setembro, que começa amanhã, deverá ser ainda mais seco que o normal. Ui. Hoje fui molhar as plantas de manhã cedo. 1, 2, 3, tu é gay! Tu é gay que eu sei! Cara, as plantas se molham sozinhas. Uma rápida pesquisa, É um dos maiores bichos. Uma rápida pesquisa. É mentira, cara. Maurício, quantas vezes você molhou as plantas na tua vida? Tem gays que não molham as plantas. Não. Eu vou fazer uma campanha, Maurício, quantas vezes tu já molhou as plantas na tua vida? Nunca. Davi? Nunca. Eu não tenho plantas. Só quando a minha mulher viaja, cara. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Peraí. A tua mulher não tá viajando. Aí temos um gay e um mandado. Um gay e um mandado. Ponto para eu enfiar aí a minha defesa, cara. Mas peraí, não é plantinha, é manjericão. É manjericão, é palmeira, coisa ficus. Que, não, coisa que dá pra comer, É um monte de coisa, cara. Ficus. Ficus. Um, ficus, dois, três, tu é gay! Tu é gay que eu sei. Mas enfim, continuando, estava lá a molhar as plantinhas e percebi que as plantinhas quem estavam muito secas. Muito secas. Não, peraí, peraí. Tu conversa com as plantinhas? Não, eu não converso, eu troco energia com as plantinhas. É mentira, ele tá se fazendo de gay. De moletomzinho, assim. O cara tá se faz de gay. Sem camisa pra Columbia, tomar um sol, né? Columbia Universal. É, e a bermudinha de ciclista, coladinha. Isso é um truque velho, tem muito cara aí que se faz de bicha, cara. Que pra pegar mulher. Mas o Fetter é casado, cara. Que isso, pega casado, não, eu sou muito bem casado, velho. Mas o Fetter lança muito charme. E lá em casa molho as plantas, velho. Lá em casa molho as plantas, cara. Fetter nunca viu um homem. Enfim, o mês de setembro vai ser ainda mais seco, vou ter que molhar ainda mais as plantas. Isso, não seria molhado? Fetter, molha as plantas e rega as flores. Parece que em São Paulo a umidade relativa do ar chegou a 20% e vai pro segundo turno, hein? Por conta do fenômeno Laninha, vai demorar para as grandes chuvas típicas de primavera voltarem este ano. Estima-se que estas chuvas venham apenas no decorrer do mês de outubro. E o mês de setembro vai ser também mais frio que o normal. Ah, não. Teremos ondas de frio mais frequentes. Vocês viram que nessa última chuva, que limpou o ar, na verdade, viu que tinha o ar tava meio amarelado, né? Isso. Exato, exatamente. Queimadas fumaça no Mato Grosso. Exatamente, que veio lá do Mato Grosso. É a queimadas lá. Quando queima o Mato Grosso, o cara sente, né? Aqui no sul. Salário mínimo do ano que vem já tá definido. Vai ser de R$538,15. Hein? O atual salário mínimo é de R$510. Pra quem reclama, na minha época, o primeiro trabalho que eu tinha, eu ganhei R$150. Há quanto tempo? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Que era o salário mínimo? Era o salário mínimo, né? Aí depois foi pra 300, né? Foi mudando, assim. E hoje tá em 538. Estagiário ganha mais que isso. Mas estagiário vive uma outra situação, cara. Eu tô falando estagiário não sustenta a família. Exato. Pelo contrário, é sustentado pela família ainda, o estagiário. Então, eu tô falando daquele cara que trabalha o dia inteiro, o mês inteiro, pra ganhar um salário e meio. Entendeu? Será que tem alguém? Claro que tem, que não tem, rapaz. Que mundo que tu vive, Marcos Piange? A maioria não deve ganhar isso aí, né? Que isso, guri. O túnel da Conceição em Porto Alegre vai passar pela primeira reforma estrutural completa. Ao longo de 18 meses, um ano e meio, período previsto para a execução das melhorias, uma ou duas faixas estarão bloqueadas para os veículos em cada sentido. Vai ficar bom, então. Né? Vai ficar tribom sair de Porto Alegre pelo túnel. Não ocorrerá bloqueio total do túnel, mas ainda assim são esperados gigantescos engarrafamentos. Mas o que tá errado lá no túnel? Obra estrutural, infiltração. Ele foi feito em 72 e não recebeu nenhuma reforma. Daqui a pouco cai. Precisa arrumar. Óbvio. As ruas Garibaldi, por isso então que serão invertidas os fluxos da Garibaldi e Santo Antônio que vão funcionar. Essa Garibaldi não, só Santo Antônio que vai descer da Independência. Ao invés de subir. Vai na notícia. É muito complicado levar o estúdio da Atlântida pra Canoas pra resolver a minha situação. A BR-116, tranquilo. As ruas Garibaldi e Santo Antônio funcionarão como um binário com fluxo invertido em relação ao atual. A Garibaldi vai ter direção da Oswaldo Aranha pra rodoviária. Isso. E a Santo Antônio da Farrapos para Oswaldo Aranha. Então tá, Santo Antônio pra rodoviária e a Garibaldi para Oswaldo Aranha. Impraticável. Eu vou organizar isso aí. Obviamente que nas sextas-feiras, por exemplo, eles não vão fazer isso. Ah, não. De verão, assim. Aí é que vão fechar duas. Para. Ah, cara, isso aqui tinha que ser feito na madruga, cara. Depois das 10 da noite, das 10 da noite às 6 da manhã, cara. É muita obra, Feta. Vocês vão demorar um ano e meio. Vai demorar um ano e meio, leva dois. Cara, mas tem que fazer, meu. Três? Tem que fazer. Aí se tu não faz pra não gerar congestionamento, cai aquela merda em cima do carro e aí? Não fala merda. Deixa eu dar um destaque da Zero Hora. Não fala merda tu. A Zero Hora de hoje traz aqui, encartado nesta edição, um gauchinho para montar. Fala ele com a provocação. É uma figura de um gaúcho para as crianças se divertirem, Marcelo. Um gauchinho. Para as crianças se divertirem. Um gauchinho para ser montado, então. Tá aí. Muito bom. Pega a hora e monta no gauchinho. Tá, meu, de destaques comentários do Clique RBS, era isso, vamos dar uma girada, vai por aí, Mr. P. Escutando o PB ontem à noite, me assustei com o comentário comentário do morador de Martinhos, Paraná, e acredito que tenho direito à resposta. Tem sim. Opa. O que uma mulher precisa para ficar bonita com grau de dor nível 1 ao 5? Vamos aos fatos e aos valores. Vamos ver. Vai lá. Homem não gosta de mulher com pelos. Então, depilação axilas 20 pila por mês, grau 3. Pá. É. Axila? É, suvaqueira. A trilha? Depilação de perna, R$30 por mês. Fetter, a trilha, por gentileza, Fetter. Ah, é difícil assim, né, meu caro? Aí, obrigado. Aí. É, depilação de pernas, R$30 por mês, grau 3. Depilação biquíni, R$40 por mês, grau 5. Bah, deve doer, hein, meu? Bah. Homens adoram loiras morenas com luzes. Pintura, manutenção da cor, R$60 por mês, grau 2. Ah, isso não dói, cara. Pintar cabelo dói. Não deve doer. Aquelas puxadinhas de repente, né? Ah, tá. Ah, mas é um grauzinho. Já aguentou puxadinha, né? Pior. É. Não, cara! Por quê, meu? Vai. O que foi, meu? Homens adoram mulheres com cabelos longos, sedosos e brilhantes. Adoro mulher assim, adoro. Hidratação, R$60 mês, grau 0. Ah, bom, eu achar que hidratação ia doer. Um rosto bonito é fundamental. Sobrancelhas bem feitas, R$30 mês, grau 3. Limpeza de pele. Dói pra fazer sobrancelha? Dói, cara. Como assim? Quem é que sabe? Eu sei, cara. Faz sobrancelha? Tira aqui no meio, ó. Do meio? O miolo aqui, ó. Tá, mas é que fazer aqui, eu acho que dói aqui, mais, né? Vezes, aqui, ah, ó, nas beiradas vem uns... Coisa, na, né? Mas é que nas beiradas, às vezes, vem uns marandová, cara. Poucas, tu não tirar e só Potter, cortar. O Potter é que sabe, né, cara? Não, mas eu não tiro sobrancelha. Uma vez eu tirei, teve uma namorada que uma vez tirou por pinça e foi um horror, cara. É isso aí. Uns 8, 9 fios que mudaram a minha cara, inacreditável. É, muda. Se tu não tirar no miolo ali, tu fica monocelho, é isso aí, né? É isso aí, tirou aqui. Mas aí veio mais grosso ainda. Não, depois que tu tirar várias vezes, acaba. Não vem mais. As dicas dos caras. Falei pra alguém, eu tô só vendo, né, cara? Depois sou eu que puxo o trenó, velho. Ah, que isso, cara? Vocês estão falando do que? Eu molho planta. Tirar a sobrancelha no meio. Rótulo é rótulo, meu cara. Não, tirei uma vez, mas não dá nada. Seguindo, Luiza. Depois das sobrancelhas, limpeza de pele, R$50 por mês, grau 3. A dói agora. Creme manipulado anti-acne, anti-rugas, R$90 por mês, grau 0. Branqueador dental, R$120 por mês, grau 1. Homens querem mulheres com corpos torneados, magras e com curvas? Bom, academia, R$130 por mês, grau 4. 130 pila uma academia por mês? E tá barato. Drenagem linfática, R$120 por mês, grau 2. Tratamentos estéticos para estria, celulite, flacidez, gordurinhas localizadas, R$300, grau 4. Nossa senhora. Tudo isso para que vocês, homens com cravos no nariz, com pança de cerveja, cobertos pelos pelos do tronco, com uma selva peluda na virilha, sem definição muscular. Homens! Homens! Digna de Cristiano Ronaldo, venha dizer que as meninas mais gordinhas da praia são baleias. Leias? Que a menina que tem celulite é uma mecha seca? Que a menina que não tem peito é uma tábua? Antes de pensar em falar, aprenda com as mulheres a não criticar uma estria, um furinho no bumbum, um corpo não torneado e forte. Pois se nós conseguimos aturar peito peludo, bíceps, molenga, ausência de glúteos e pancinha de cerveja e continuamos amando vocês, homens deveriam nos amar por simplesmente termos curvas, por estarmos sempre cheirosas e, acima de tudo, homens deveriam amar as mulheres. Cara, como fala mulher, cara? Cala a boca! Absurdas, sem e meio longo! Para que vocês nos admirem um pouco mais. Viu? Quem mandou o e-mail foi Maurício Amaral para o Pretinho. O Maurício planta esses troços aí, cara. Ele fica o dia inteiro pesquisando. É, ele repassou, Maurício, porque não tem o nome de quem mandou. Tá bem. Marcos Pianchi, o que aconteceu? Não. Por que tá triste? Eu tô triste porque eu descobri que o 13º é uma farsa, meu. Como assim, cara? 13º é uma farsa. A gente ganha 13º achando que é um salário a mais. Sim, no ano, né? Mas não é. Como não é, cara? Não só é. Só tem 12 meses. 12 meses, mas alguns têm... Tu ganha 13 alguns salários. Alguns têm 5 semanas, não tem? Tem. Alguns meses tem 5 semanas, é aí verdade. Que nos dão o ganho. Como aí é que o nosso chefe nos dá o ganho. Mas por exemplo, o 13º foi criado pra isso, vou né, fazer, cara? Vou pra fazer. Ajustar essa quebra. Mas, você, mas se não tiver, não, se não tivesse 13º, aí ó, vou te dar um exemplo, tá? R$510 tu recebe. Salário mínimo. Reais, salário mínimo, R$510. Tá, reais. Tá bom. Por 12 meses dá R$6.120 no ano. No ano. Tá? Tá. Mais o 13º vai pra R$6.630. Tá. É, 30 mil não, R$6.630. Isso. Tá? Mas se o trabalhador receber semanalmente, R$510 dividido por 4 semanas, 127 por semana. Tem toda a razão, Marcos. Quantas semanas tem em um ano? 52 semanas, 365 dias, né? Tem no ano, 7 dias por semana, 127,50 vezes 52 semanas. Quanto dá? Daria exatamente 6.630, ou bah, seja, não existe o 13º salário. É um ajuste. É um ajustezinho que fizeram pra gente ganhar o que a gente merece. O que tem que ganhar. Como se a gente ganhasse por dia, a gente ia ganhar a mesma coisa. Certo. Não é um salário a mais. É por isso que as contas lá em casa não estão fechando. É, certo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Bom, isso quer dizer que tem gente que ganha, então, o 14º salário. Tem muito. Deputado, 15º. Ah, claro, daí sim. Cara, que loucura isso. Quem ganha por semana, quem recebe por semana, ganha o 14º salário. O mais justo é ganhar por semana, sim. Tu fez a conta mesmo? Tá certa. O mais justo é ganhar por semana. Tá certo, meu, é isso aí. Tá aqui, mandou o Ernesto Graziotin Long, que diz o seguinte: o mesmo montante que recebe o trabalhador no final de cada ano, recebendo salários mensalmente mais o 13º, ou, como nomeia a CLT, gratificação natalina. Sim, se o cara ganha R$1.000, o cara vai ganhar 13 mil no ano. 13 mil. Tá? Isso. Dividido por 52, 13 mil dividido por 52, semana, rapidamente 200, aí. 250 vezes 52. 250 vezes 52. Faz aí, Potter. 250 vezes 52. Vezes 52. Não, temos tempo. Tá. 13 mil. Putz, é mesmo. Não existe já no 13º salário, cara. Que loucura. Nos enganaram esse tempo todo. Mas é por isso, que a gente ganha por dias recebidos. Não fala mal do Getúlio, cara. Né? A gente ganha por dias recebidos, é 30 dias, não é assim? Cara, não importa, na verdade, não vai mudar, entendeu? Nós vamos continuar recebendo 13º, ficando feliz da vida. É, mesmo que não exista. A gente tem que receber 14º. É isso aí, é ilusão mesmo. Não. Se fosse uma gratificação, seria o 14º. Vamos botar pelo 14º. É, ou então, vocês começam a me pagar por semana. Não, vocês começam a me pagar? Toda sexta-feira eu quero meu envelope de dinheiro. Mas aí com o 13º. Assim, mais por semana. Mais o 13º, né? Olha, é importante salientar que vocês acabam de demonstrar o quanto são machistas e o quanto este programa é machista. Vai voltar no e-mail da menina. Porque no e-mail da menina anterior, vocês não citaram nada, não tiveram o trabalho de somar os valores que foram vistos. O Pierre acabou de dizer que nem ouviu. Em compensação, ficaram meia hora agora debatendo um assunto que não interessa em nada, mulher. Em nada. O que não interessa? Esse e-mail que a menina teve. O salário do marido é o que mais interessa a mulher, Everton. De novo, mostra o machismo. Este e-mail da menina, desabafando, querendo compartilhar. Eu somei aqui o que ela disse que é necessário para uma mulher se manter bonita. Quanto que gasta? Depilação de axila, perna, biquíni, pintura, manutenção, hidratação, sobrancelha, limpeza, academia, drenagem, que são coisas necessárias. R$1.000 por mês. Nossa. E aí todos os homens querem uma mulher maravilhosa ao seu lado. R$1.000 por mês? Mil pila custa essa mulher, tu leu aí? Quase é pila? Por baixo. Ela tem um gasto de R$1.000 por mês pra se manter sempre bem pro seu marido. O mínimo de exigência que o namorado, marido, noivo tem. A Débora Seco disse que gasta R$10.000. Por mês? E tá piorando. E tá aquela secura, velho. Então, se uma mulher quiser ficar com uma Débora Seco... Não, ninguém quer ficar com a Débora Seco. Atenção, meninas. A Débora Seco não é o padrão de beleza de vocês. Ela tá desnutrida. Né? Tanto que ela não olha o Jornal do Almoço, ela é só o jornal. Tá bem, obrigado, Potter. Então, obrigado, por favor, tá bom. Por favor. Por favor. As sensibilidade, gente. Querem solidariedade com as mulheres, gente. Vai, Potter. Sabia que o Neymar é viadinho? Ele e o Ganso? Para. Um casal gay? Não. Quem diz isso é o próprio Twitter do Neymar. Frases do Twitter do Neymar, quem manda pra gente é Larissa Coimbra. Não, não é verdade. Larissa Coimbra. Manda um... Prima? Ah, velha! E um tá ligado pro Sonic NM, tá, pra Luiz e pra toda a galera da Medianeira aqui de Porto Alegre. Olha só. É, coisas do que colocou o Twitter do Neymar. Almoçando do lado do meu irmãozinho PH Ganso. E aí antes tá aquela jogo da velha carente. Acabei de almoçar, agora estou no quarto com meu irmão, PH Ganso. Mas isso? Isso não quer dizer nada, pô. Isso aí é tua mente suja, cara. Irmão, tô contigo porque deve é, você sabe disso. Força que você sempre foi um guerreiro. Eu te amo. Bye. Seu irmãozinho mais novo. Quantas vezes tu já me mandou mensagem no Torpedo dizendo que me ama, cara? Ah, é verdade. Quantas vezes, Potter? Olha, o Potter gosta de dizer pra nós que várias, ama. Potter. É, beijo, adoro. Várias. Te amo. Até pras meninas, né? Importante avisar. Ele fala isso pra qualquer uma. Acordei com disposição, claro, né? Sinais me ajudaram a perceber que meu caminho é você. Força, Ganso. Caramba. Tá começando a melhorar. Aí, de repente, o meu caminho é você. Enfim, chegamos no hotel. Agora eu aqui no meu quarto, sentindo aquele vazio, aquela falta do meu companheiro. Cadê você? Milk? Milk. É, Milk. Tô com saudade, isso, vem logo. Companheiro. Ai. Não, seguindo, Potter, não. Seguindo. Não. Por que, seguindo? Que não, cara? Não. Por tô que esperando que não? Pra gente dar risadas juntos. Vem logo. Ah, não. Se demorar muito, vai cair, hein? O cara que escreve pra um amigo... Vem logo. Ah, não. Aí tem. E aí, em caps lock... Vai cair, o que que vai cair? Caps lock... É o cara da Larissa comentando. É a geração fresca. Saudade de você, tô contigo, pro que der e vier, sempre. E não canso de falar. Te amo, Milk. Milk, cara. É, Milk é leite. M-L-K-I. Deve ser porque ele é muito branco. Né? M-L-K-I. Não é muito branco. Ele não é muito branco, né? Então por que será que é Milk? Leite, Milk. É, não é ganso, branco. Ganso não é branco. Ganso da leite. Ganso da leite. Não, fica pra interpretação do ouvinte. Por favor, não pode ser baseado no filme aquele, né? Não. Parou. Não, que é isso? Não, e se os dois forem gays, não tem problema nenhum. Não. Pela bola que joga, pode jogar. Mas é que isso cedo ou tarde desestrutura o vestiário, cara. Cedo ou tarde. Cara, o São Paulo ganhou um monte de coisa com o Richarlison lá dentro. E o Richarlison, né? Enfim. Mas ainda tem muito gay no futebol, cara. Tem, Davi? Tem. City 3. Não cita nada, cara. É que, sabe como a sociedade é muito preconceituosa, né, Potter? A gente não pode três falar da dupla Grenal. E no jornalismo. A gente não pode, mas já houve na Milky, dupla Grenal. Milk, dá um chocolatinho pra mim aí. O Milk com Y em inglês é leitoso. Mas é Milk com Y? É. Ah, Milk com Y, que nem esse chocolate aqui, é Milk. Tá, essa é a história de um amigo que uma noite estava numa festa caçando. Deve ser a história dele, né? Do Fábio Azanello Pfeiffer. Encontrou uma amiga conhecida, uma antiga conhecida, que estava cheia de sorrisos e olhares. Eles sem carro, aí eles foram no carro dela e acabaram a noite na casa dele. Opa! Que segundo ele tem uma cama barulhenta. Mesmo assim, ele disse que rendeu. No outro sábado, o cara encontrou a mesma gata na noite e ele falou algo do tipo: que música chata. E ela respondeu: também acho. Prefiro o barulho da tua cama. Ai, ai, ai. Ousado da parte dela, conclui o nosso amigo aqui. Foi legal, mas havia várias gatinhas naquela noite e ainda era cedo. É burro. Então o cara não quis a guria que falou da cama barulhenta. Burro. No outro sábado, super burro. Tempo depois, noite ruim pra ele, tentou várias e nada. Aí, ó. Até que encontrou com a guria aquela do outro sábado anterior. E como ela já tinha até elogiado o barulho da cama dele, ele chegou confiante e disse: e aí, tudo bem? É burro. Ela olhou pra ele e disse: odeio cama barulhenta. Mudou. E foi embora. É ultra burro. Tu sabe que tinha um casal num prédio que eu morava, na Rua Portugal, que a cama deles era muito barulhenta e a mulher era muito... Barulhenta igual. Disputava com a cama. É, ela exclamava coisas. Tá ótimo, né, ela gritava o nome do cara. Exclamava coisas. Exclamava. Reginaldo! Reginaldo! Ninguém transa com o Reginaldo, cara. Não, Reginaldo não. Reginaldo Faria, cara. Cara que chama Reginaldo não transa. Sabe que... Ah, só chegando no nosso Alfredo que não transa. Twitter. Nosso fala, Twitter Potter, aqui do Pretinho Básico, MLKI, é uma sigla twitteriana de moleque. Moleque. Moleque, quem mandou foi o Quem Nunca. Tá bem. Quem aqui, né, meu? Ô, meu, deixa eu contar um negócio pra vocês que é impressionante. Uma tempestade solar poderá afetar a Terra em 2013. Ui. Ondas, ou uma onda emitida pelo Sol, pode causar destruição em massa de equipamentos eletrônicos. Rapaz. Tudo o que usa circuito elétrico, de carros a computadores, queimaria no ato. Celulares e satélites pifariam e os meios de transporte parariam. Quando isso? 2013. Este cenário pode acontecer e causado pelo Sol. Isso aqui é verdade, cara. Em 2013, o Sol vai entrar num ciclo de alta atividade, o que aumenta a probabilidade de erupções solares, explosões solares. Que acontece, né? Essas explosões liberam muita energia e quando essa energia chega à Terra, provoca uma tempestade eletromagnética que literalmente frita tudo o que tiver um circuito elétrico dentro. seria um verdadeiro dia do juízo final para os equipamentos. Tá ferrado, então, porque é verdade. Não sei, tem circuito elétrico? Como é que funciona o marca-passo? É, o cara liga na luz e fica ali. Não, não liga na luz nada. É uma bateria. É uma bateria, eu acho. Bateria, tem que trocar ele a bateria. Leva choque. Funciona o claro. Coração, né? Enfim, seria o dia do juízo final para os equipamentos eletrônicos. Isso já aconteceu no mundo. Em 1859, uma tempestade deste tipo queimou as linhas de telégrafo na Europa e Estados Unidos. É óbvio que hoje o efeito seria catastrófico, né, cara? Pararia a comunicação no mundo. Era só desligar, né? Nesse dia todo mundo desliga tudo. Exatamente. Aí é que está. A solução é desligar tudo que for elétrico antes da tempestade. Satélites seriam capazes de detectar a onda com um dia de antecedência, em tese, exatamente. Tempo suficiente para que as redes de energia do mundo fossem desconectadas. Seria o caos também, né? Seria um prejuízo também. De trilhões. O problema também é que talvez tenha várias explosões, né? É uma onda de explosões. Uma onda, daí a pouco desliga a terça, desliga a quinta, desliga sábado. Mas não vai acabar o mundo em 2012? Não, mas antes. Inclusive, isso aqui... 2013 talvez esteja errado esse cálculo aí. Não, pode ser que a margem de erro, né? Exato, a margem de erro. Pode ser dezembro de 2012. Pode ser 2010. Ou dezembro de 2012. Que é três para mais e três para menos, sempre, né? Depende de quantas pessoas são escutadas. Mandou o Bruno de São José e disse que leu na Super Interessante, aquela revista que a gente recebe aqui lá da CPL. Interessantemente. Queridos amigos. E ficar pensando. Tinha básico mente, cara. 15, 20 anos atrás, com essa história dos arquivos, né? Aquele arquivo de metal, assim, né? Aquelas gavetonas, né? Não existe mais isso. E realmente, se der pau em computador hoje, existe, por exemplo, cara. Em cartório existe. É, mas vai acabar, né? Daqui a 15, 20 anos vai ser muito difícil que cara, isso. Cara, eu fui num cartório registrar uma parada lá e minha ficha era num arquivo. Amarela. Todo mundo. Metal, a minha assinatura de 15 anos atrás tava lá. Digo, cara, que coisa prosaica. É, fogo no cartório é o catástrofe. Mas, por exemplo, a votação são 90 municípios do Brasil inteiro. Quantos que já vão ser da biometria. Canoas no Rio Grande do Sul. É, se não me engano, são 90. Bom, mas que ser. Já é uma forma de eliminar papel, arquivo, etc. Mas os caras fazem incêndios criminosos em fóruns, né? Da justiça. Pra eliminar provas, né? Pra eliminar provas, claro, tudo, lógico. Caramba. É corriqueiro. Que massa isso. Tá bem, fica a dica. Para aí, mas já pensou cartões de crédito? Tudo, cara. Tudo, meu, tudo. Quer dizer, tu não sabe mais quanto ganha, calorão quanto gasta, e o ar-condicionado desligado. Tudo. Tipo, ferrou, né, meu? Ah, legal. Tá legal. Mas vai ser... no hemisfério vai estar frio, né? No hemisfério vai estar frio. Ou então, friozão e o ar-condicionado desligado. É. Sabia que a menos de 0 grau... Chuveirinho elétrico, como é que fica? Banho. Cara, é um dia sem tomar banho. E um dia, cara. Se for no verão, tu toma banho frio. Não tem problema nenhum. E se for no inverno, é um dia sem tomar banho. Mas sabe lembra que a gente... Desculpa, Pi, rapidamente. A gente falou agora, poucos dias atrás, o Porã trouxe um e-mail. Até postei no blog... Rodaica e Fetter, no clickrbs.com.br. Ah, Rodaica Fetter, um texto de uma comadre dele que é meio astróloga, meio astrônoma, sei lá e tal. Dele. E aí ela trocou uma ideia com uma amiga pelo Messenger e diz lá que muito provável que em 2012 a humanidade abandone essa forma de vida até então conhecida e passe a viver um outro tempo em função de outras necessidades impostas pela própria natureza. Tomara que volte como era antes. Mas sabe que se for pensar de forma... 5, 6 anos. Numa o Davi é cético, tal, é cético, né, Davi? E filosófico, não, mas peraí. Eu tô nessa também. A título de filosofia é legal pelo seguinte, que se acontecer isso tudo, o fim do mundo ou a transformação da humanidade não vem em função... Não vem necessariamente com esses transtornos, né? É que vai gerar, acima de tudo, uma igualdade entre todos. Exatamente. Entende? Ninguém sabe. Todo mundo igual. Exatamente. E aí é o seguinte, ó. Eu posso voltar a estaca zero, olhar pro Davi, eu vou espancar, vou matar esse louco, entendeu? E pra minha sobrevivência. Esse é o mais. A sociedade, a civilização, certo? A civilização, ela é. Um acúmulo de conhecimentos. Não. Quando o homem deixa de ser nômade, caçador e coletor. E passa a viver em cidades. Civilização civilitas cidade. Que foi o que a mulher que criou isso tudo. É, né? Exatamente, tá. Então, não, mas é. Então, o que é civilização? É um modo de vida sedentário, vamos dizer assim, e que, com base na agricultura, tal, que depois gera indústria, etc, etc, etc. Mas o outro modo de vida nômade, vamos dizer, não necessariamente quer dizer que seja um modo de vida sem normas. Não tinha algumas normas, porque essa questão, por exemplo, da monogamia, que é que se tornou uma exigência, porque as pessoas precisam saber, porque tem herança, entendeu? Por que, que tu precisa da monogamia, da fidelidade? Por causa da herança. Tu precisa saber que aquele filho lá é teu, né? Pra poder passar os teus bens. Se tu não tem bens, tu não tem pra quem passar. Então não existe monogamia. É. Mas o que não quer dizer que não existam normas. Não, mas todas têm normas e regras. Mas quem estabelece são aqueles que ali naquele momento vão determinar. Por isso que Lost... De que forma, força... Seriado Lost? Vai gerar tudo. Seriado Lost vai em cima dessa premissa, pelo menos no começo dele. Eu fiquei meio perdido, cara. Que foi o seguinte, quando cai o avião na ilha lá, acabou dinheiro, né, cara? Acabou dinheiro, acabou tecnologia, acabou eletricidade, acabou tudo, computador. Aí. E aí cada ser humano é um ser humano. Aí acabou a monogamia. Aí tem gente que era assassino. Era assassino antes de cair e ali na ilha não é mais assassino. Claro. Isso. Claro, não, é. Tem gente que era bonzinho, não é mais. Passou, mas todo mundo ao mesmo tempo carrega o que é antes. A índole continua ali. Entendeu? Por exemplo, se o cara é médico, ele continua médico. Se ela é gostosa, ela continua gostosa na ilha. Ai. Não, às vezes em Baranja. Não, a ilha só melhora. É. Não tem mais porcaria. Não, ele, é mantém, só outro, ele, né? Ele mantém o conhecimento, mas ele pode perder a índole. É o inverso. Ou ganhar índole. Sim. É, né? Porque aí zero, né? Ele deixa de ser quem ele é. Tá bem, galera. Muito bom, beijo hein? Pra Kate. Muito bom, galera. Bora, Kate. É clá-clá. Sóia. É clá-clá. Da Kate aqui, né, cara? Duas ofertas dos Clá-Clá aqui. Seguinte, ganhei uma TV LCD, tô vendendo a minha TV antiga, que é uma 29 polegadas da LG, com controle remoto em perfeito estado de funcionamento, estéreo. Quanto? 3 entradas de áudio e vídeo, mais entrada de áudio e vídeo componente por R$350. Tá louco? Tenho fotos, entrar em contato pelo... tvlg29@gmail.com. Valeu, galera. Continuem, tá barato, sempre, cara, com tubo. O astral do programa. Uma 29 por 350 de tubo. Claro, cara. Não sei se tá barato. Que foto será que ele tem? Usada ainda. Hã? Que foto será que é uma 29 tubo? Da TV, né, cara? É tela plana. Louco, Maurício. É tubo, cara. Tubo, aí, tubo é 800 reais tu compra. Não, metade do preço, 600 tu compra. Não. O que, chorando, cara? 550. O que? Uma tubo que vale nova. Uma 29 tubo nem, nova. Nem deve, ter 600 mais tubo pila. Nova, 580, tem bastante ainda. É? É, tá. Muita caro. Tá, não, eu comprei, manda, né? E-mail pra ele, chora. Eu sei, eu mandei a minha de lá de 29 polegadas, não abro mão da minha tubo de 29 polegadas. Eu comprei uma. Eu acho que tu der 200 pila pra esse cara, ele vende. 50. Que isso, eu acho que as TVs de tubo são tão antigas que nem vão falhar quando tiver explosão solar lá, meu. Ah, então só as de tubo. Isso é uma manivela. Não é tu, que tu não tem uma de tubo também, Pedro? Todas da minha casa. De tubo. Eu tenho de tubo também. Duas de 14, como todas na tua casa? Quantas TVs tu tem em casa? Três TVs em casa, de 14, maluco. 14 e uma de 29. Então você considera classe A pelo Ibope, tá ligado? É, adquiri uma de 29. Cara, agora. Eu tenho uma TV 29, cara. É mesmo? Uma TV. Quando é que tá na sala a TV 29? A minha tá na sala, né? Eu não, tá de 14 no quarto. Eu tenho duas televisões. Tem outra no quarto. Tem o quê? Duas televisões. É o LCD. Que é liquid. Ai, vou te falar um troço. Mais uma aqui, ó. Quero usar esse espaço do programa pra fazer um anúncio de um livro. Mas título é Introdução à Teoria Geral da Administração, edição compacta, capa azul. Caraca, mano. Cara, quer vender o livro? Na internet, nas livrarias, ele custa em média R$130. É, estou vendendo por 100. Usei poucas vezes, está em estado de novo. Eu o comprei para usar no curso de administração, mas agora estudo física e preciso do dinheiro para comprar outros livros. Putz. Contatos pelo e-mail livroadm@gmail.com. Obrigada, pessoal de Floripa. Patrícia Sabino mandou pra gente. Essa aqui, Almir. Vamos faturar? Sua conterrânea. Vamos, Almir. Então vamos lá. Um spa de alta qualidade, Davi. Você aí que tá precisando 100% de garantia de sucesso para toda a comunidade. Local privilegiado, rodeado de ouro e cobre. Que maravilha. Onde é que fica isso, cara? Fica no Chile. No Chile. Perca 10 quilos em 26 dias, só jogando dominó. Trabalho também acompanhado pelo ministro da Saúde, próprio presidente. Começaram a estragar lá, né? Começaram a mandar jogo pros caras, começaram a mandar um monte de coisa pros caras. Inclui análise física, médica e mental. Fizemos exame, medimos pressão, o pulso, temperatura, circunferência abdominal todo dia. Interessados, aguardar 2 ou 3 meses para aquisição de um espaço no spa. E no momento tá lotado. No momento tá no muito bom, lotado, é, lá mesmo. No Chile. Parabéns. No deserto do Atacama, Minas San José. 700 metros de profundidade, um abraço do Júlio Canelo Canoas, Rio Grande do Sul. 4 vezes ao dia eu paro no meu dia e lembro que tem 33 chilenos a 700 metros. Aí eu fico 5 segundos pensando, puta, os caras estão lá. Eu lembro que e aí eu sigo. Tomando banho. Tem gente em Fernando de Noronha, olhando filme. Paro assim, acordo de manhã, ó, os caras estão lá. Aí passou. Aí o meio-dia eu vou comer, os caras estão lá ainda. Por que tu não usa isso pra fazer uma reflexão até mesmo? Mas tipo assim, reflito. Pô, os caras estavam lá exercendo o trabalho deles na boa, e aí do nada, pff, caiu o mundo na cabeça, literalmente. Mas já é uma reflexão. Isso pode acontecer com cada um de nós, cara. Não, a vida, não. A vida, sim, pode. Tu pode estar vindo pro teu trabalho, na tua motinha, e um ônibus passar por cima de ti. Tá, pode. Mas eu morri, né? Mas agora nós vamos ficar. Não, pior, tu pode não morrer. Não, mas nós vamos ficar 700 metros abaixo da terra. Tá nós, astral, cinco cara. Aqui não. Não, mas pode ficar cinco meses em coma. Tá um astral o problema. Pô, legal, cara. Não, cara, não, pelo amor de Deus, não me interessa. Isso aí pode ser com qualquer ser humano. Eu não entendi porque tá bravo comigo. Eu não tô bravo, cara. Eu sou o único da mesa que fica 20 segundos pensando no silêncio. Eu tô propondo uma reflexão, cara. Eu tô propondo uma reflexão, cara. Propõe uma reflexão pro Drácula. Pode ser comigo isso, cara. Quantas vezes tu pensa por dia, cara, por dia no silêncio? Nenhuma, cara. Eu penso quatro. Mas tu pensa 400% muito mais em função da mina do que deles. Cara, tu fica pensando, 35 chilenos numa mina. Eles estão lá embaixo, mas estão cheios do ouro, velho. Ah, cara, maluco, velha. Que isso? Show de intervalo, a gente volta em seguida, fala. Aliás, sabe que um deles, né, no desespero, né, cara? Sim, pediu, nós falamos ontem aqui. Pediu a mulher em casamento, sim, né? Sim, nós falamos. No fica a dica pras gurias, hein? Enterrem vivos os namorados lá. Sim. E aí espera que venha o pedido. Deixa eu deixar umas frases aqui. A galera gosta muito e fala pro Maurício quando o Maurício me lança as frases aqui. Eu quero deixar duas frases aqui. Toda felicidade, eu acho que tem tudo a ver com esse momento, toda felicidade é comparativa. Bah! Matou! Demais. Matou. Sabe de quem é essa frase, cara? Eu sei. De quem? Celso Rotti. Não, cara, é do Fabrício Carpinejar, velho. Que não é só um rostinho bonito na literatura brasileira, cara. É isso aí. Cara, isso é demais. Quer mais uma? Quer mais uma? Não. Do Carpinejar? Quer mais uma? Não, não, mas é do Freud essa aqui. Mas essa é muito boa, né? Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Demais essa aí. Não falou tchê, né? É carne e ferro que não falou tchê. É show do intervalo, a gente volta em seguida, mas antes, infelizmente, temos aqui o horário político, a propaganda eleitoral do Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Boa noite. Estou aqui para dizer que eu sou a pessoa indicada para ancorar. Afinal de contas, apresentei o Jornal Nacional a minha vida inteira, durante 712 anos. O fantástico, a mesma coisa. Como eu não vou conseguir ancorar esta merda de programa? Este pau no p*** que está aí não presta. Ele que vá a puta que pariu. Caralho. Forte na cabeça. Cid 69. E um beijo para você, Zuleika. Boa noite. Tá rolando já, cara? É isso aí, né, cara? Eu sou o Dudu. Tamo aí, né, cara? Tá na hora de renovar aí essa parada aí do Pretinho, cara. Por isso que eu quero ser âncora, cara. Agora adquirir experiência, cara. Várias viagens a Nova York, cara. Onde tem só os melhores dessas profissões, cara. Tá na hora de tirar esse alemão aí, né, cara? Já era, né? Alemão já era. Bote Dudu, cara. Número 6924. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Cara, dá um cansaço rir, né, cara? Pelo amor de Deus. Ainda no Twitter do Pretinho hoje, um vídeo do gauchão afiando a faca que ganhou e também no Twitter do Pretinho. Dá uma olhada no Twitter do Pretinho, daqui a pouquinho eu vou estar postando esse vídeo do gauchão afiando a faca. E aí, doutor Alceu, beleza? É, papo mesmo. Beleza. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Tá todo mundo indo pra ressacada, doutor Pepe. E ouvindo o Pretinho. É voltando o Polando Escarpelli pra ver o jogo do Figueirense, doutor Pepe. Se enganou. Mas por que vão lá e depois vão voltar aqui, doutor. É que vou abastecer num posto porque tá barato lá em Montreal. É que a ilha é bonita, né, Fetra? A ilha é bonita. O cara vai lá, admira. O cara vai lá pro Pântano do Sul, depois volta. Tá também todo mundo indo e depois voltando pro Scarpelli, porque o Figueirense vai ganhar o título do primeiro turno da Série B hoje! Muito bom, doutor Alceu. Vale, o senhor é muito bom, doutor Alceu. Vai jogar com o Guarapiguetá! Guarapiguetá! Guarapiguetá! Em Figueira! Em Figueirense! Exatamente! E já tá no Clique Esportes os vídeos dos guris do Pretinho! Desabafando! Boa! Desabafando! Tá no blog do Pretinho também. E com o boneco do Grêmio, Mr. P, né? É o novo bonequinho do Grêmio. Tá confirmado lá o Robinho no Mila, doutor Davi. É verdade. Tava confirmado é já. É verdade. Mas 49 milhões de reais. É milhão de real, 25. Hein? 25. Não. Oh, que isso? Aumentou o preço, então. 49 milhões. Ah, não, era euros, né? Euros, sim, né? Sim. É, 15 milhões de euros. Quatro temporadas. Opa, se engasgou, doutor. Ibrahimovic, Pato, Ronaldinho Gaúcho, Robinho. Milan acaba de fazer uma boate nova lá. Boa. Boate vai ganhar muito dinheiro lá. Boa, Potter. O ataque, Robinho e Pato, vai ser o ataque da seleção, né, cara? Não, Neymar, né? Neymar, mas é que o Robinho tá jogando um pouco atrasado. O Ganso tá afastado agora, por enquanto, pelo menos. Derrubaram o carro do Paixão, doutor Pedro. Ah, não. Paixão pai ou Paixão filho? O Anderson Paixão é o filho, né? É o filho. Roubaram o carro na frente do Teresópolis, Teresópolis. Foi roubo, foi assalto, hein? Levaram a mochila, o laptop com todas as informações do Grêmio. Eita, não é possível. Mas foi roubo ou foi furto, hein? Roubo ou furto? Os indivíduos quebraram o vidro do carro dele. Foi furto, então. Exatamente, ele tava fazendo Muay Thai. Eu tenho uma tese. Todo preparador físico de clube deixa a mochila dentro do carro. Porque sempre rouba o carro dos caras e os caras falam, ah, por favor, fala aí, porque tava lá todo o meu computador. Eles nunca descem o computador. Fica a dica pra você que seja preparador físico, o que for, não deixa nada dentro do carro, pô. Não deixa nada dentro do carro. As teses têm consistência. E todas as informações sigilosas do Grêmio estão lá dentro daquele arquivo. Que fase do Grêmio, cara. Se isso cai em mãos erradas, cara. Imagina se cai na mão do Fernando Carvalho. Porque existe uma grande probabilidade de ser mãos erradas, né? É verdade. Certa que não é, né? Digamos 50%, pelo menos, tem chance. É verdade, né? É verdade. Tá bom, doutor Alceu, era isso, doutor Alceu. Tá, obrigado. Vai daí, Potter, manda bala. Aula de inglês. Boa. Eu tô te sacaneando, desculpa, tô sacaneando. Não, vai de boca. É que eu vi que o Potter botou um pedacinho de milk na boca ali. Milk daqueles do Rio? Não, aula de inglês, já botou milk. Vai. Vai então, vai lá. Férias. Engoliu. Férias. Como é que é férias em inglês? Desceu o quadrado. Tá muito barato, hein? Tá muito barato. Okay. Fazer São Paulo, Nova York, sabe quanto tá? Quanto tá? Ida e volta. Quanto? R$1.000. Isso é muito barato. R$1.000. Isso é barato. É que é 2.000 custa. São Paulo, Nova York, ida e volta, 500 pila. Pra ficar 10 horas apertado, 12 horas apertado. Passa 20. Eu chegar lá, comer dois Big Mac e voltar. Mas não tem o que fazer. Outra coisa. Nova York vale a pena tu ir apertado. Passar o feriadão lá, imagina. É, planos para as férias, tá? Só um parênteses, Paulo. Tinha um velho conhecido nacionalmente jornalista que tinha um salário muito poupudo numa certa época da vida dele. Então ele fez o seguinte: ele pegava uma moça que ele gostava daquela moça, ele achava interessante e tal. E ele fazia, na sexta-feira, ele dizia a ela: nós vamos para Paris. Ele pegava um avião para Paris, ia de classe, primeira classe. Chegava em Paris no sábado de manhã, se hospedava no George V, ficava naqueles restaurantes três estrelas do Guia Michelin em Paris todo fim de semana, e na segunda-feira ele voltava também de primeira classe. Assim, ele passou... Voltava para sua família. Anos interessantes na vida dele. Esse cara viveu. Esse cara viveu, não voltou nenhum centavo fora. Nenhum centavo. Que loucura. Isso é viver. Eu pego... Ah, mas eu variava, né? Variaria mais, né? Só levo para Cachoeirinha... Passo todo final de semana. Todo final. Comendo cachorro quente. Como um X infarto lá em Cachoeirinha. E volto segunda-feira de manhã. Pega um engarrafamento na freeway ainda. Não, ali dentro. Ah, o Potter já tem a mãe. Vai namorei a Carol, que era de Cachoeirinha. Mudou, aliás, todas as ruas ali. Aquela rua principal de Cachoeirinha mudou. Não dá mais agora pra entrar e sair agora. Ah, não agora dá. Tem que fazer uma coisa inteligente. Tem que sair da rua pra depois fazer as voltas, tá brincando, cara? É sério? Nossa, que merda. Aula de inglês. Vai, Potter. Vamos lá. What are your vacation plans? Quais são os seus planos para férias? É, viu, cara? O cara entende. Mais uma. Tô estudando. We are going to take a 3-week vacation. Nós vamos tirar 3 semanas de férias. Exatamente. Mais dá uma. Pra tu repetir? We are going to take a 3-week vacation. To take é tirar, né? Yeah. It's like going to a vacation camp. Você gostaria de ir pra um campo de acampamento? Exatamente. Um campo de acampamento. Exatamente. Mais uma. They... Esse verbo aqui é complicado, viu? Presta atenção. They... Ba... Ele... They... Ba... Ba... Ba... Ba... Como é que é o bot? Ba... They bought a package tour to Australia. É, eles compraram um pacote de viagens para a Austrália. Barbada. Mais uma. It includes free accommodation meals. Ele incluiu... Inclui. Ah, isso inclui refeições. Hospedagem não. Gratuita não. E refeições. Ah, eu entendi só 1.000. Free accommodation. E a última... Isso aqui a gente precisa sempre quando tá fora do país, né? Certo. Um tour guide. Como? Or tour guide. Um guia? Tour guide. É, um guia, guia turístico. É lá na alma, né? O inglês tá na alma do cara. É esse capítulo de hoje, de muito férias, bom, né? Muito que a gente bom, precisa muito sempre, tá, assim. Muito bom. Chegou aí daí, Davizinho, ó. Cidão, meu. Olha a coração. Caraca, maluco! É inacreditável! Cid! Cid! Peraí, deixa eu dar um conférias na hora aqui, mano. Peraí. Isso não sai no ar, cara. Isso não sai no ar, sabia? Não sai no ar? Isso não vai pra galera. Sério? Conta só eu ouço programa. Mas como é que eles falam da mulher aqui, Dudu? Nessa altura. Não vai. Você, ouvinte, você está ouvindo isso? Nessa altura, não. 58 minutos Cid. E 10 Opa. Segundos. Ah, mas tá antes do Cid aqui, rápido, abraço Cid. Pro Douglas Lopes, Opa. Aline, Opa. William, Raquel e o Bizu, que é do Rio de Janeiro e são da Liga Retrô no Praia de Belas, assim como também abraço pro Fernando e pro Lucas lá do Planeta das Mágicas. Pô, e demais. Finalmente um boa noite pro pessoal da MGS, que ela tá com saudades, a Andressa. O que foi esse lance de retrô que tu falou? Liga Retrô, que é aliás, tô com a camiseta do Yashin aqui, uma Yashin. Linha espetáculo. Yashin, desculpa, o Aranha Negra. O que, que é o Liga Retrô, cara? É só a camiseta dos tempos antigos. De 1900, espetacular. Camiseta de futebol, é isso? É, obrigado, que me massa, ajuda. Cara. Eu fico camisetas de times de futebol antigas. Isso, retrô. Isso, Brasil, Uruguai. Demais. Uruguai, Fluminense, Guarani, Curitiba, seleção da Holanda de 74, Mas, todas elas específicas, é que aquelas que fizeram história, no Praia de Belas, o em Shopping Porto Alegre. Praia de Shopping Praia de Belas, Liga Retrô. Da Holanda, demais, todas as camisetas eram de um jeito, menos uma. A do Cruyff. É mesmo? É, porque o patrocinador dele era outro. Era Adidas. E a do Cruyff, por exemplo, tem pra vender lá. E aí ele tirava uma das listas da Adidas, em vez de ficar com 3 listas, ele ficava com 2 listas. E é essa que tá lá pra vender. Ele era patrocinado pela Puma. Muito bem. Ele, muito bom. Então vamos finalmente. Lá, Cidão. Ah, mas se cada vez eu tenho menos tempo. Até um instante me atrapalha. Deixa eu ouvir a hora de novo. Oh. Acabou. Eu volto amanhã. Acabou. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Até amanhã. Valeu. Tchau.